sexta-feira à noite e vocês não vão para lado nenhum, vocês ficam comigo, fica na Rádio Arcancel a escutar o programa Descoberta. E justamente, programa Descoberta, também vamos anunciar que vocês já sabem que no dia 12 de junho, no dia 12 de junho vamos ter as... Ai meu Deus, já estou a dizer... Olha, já começo bem. Bom, Maninho, anda lá, tens que vir que eu já estou aqui com a cabeça perdida. No 21 e 22 de junho vamos ter as nossas festas do São João, os Santos Populares. Vocês têm que vir connosco. E para vos meter assim um bocadinho de água na boca, vou-vos meter aqui de seguida as mais músicas dos principais artistas que vão estar cá, que é os DNA, que vai ser a música que vai seguir já com o tema Ela Quer, depois a seguir vai ser a Cláudia Nayara com o tema Beija, e depois é o Nino da Concertina com Eu Viro, Tu Viras, e depois a última música vai ser o Chop Chop com o cantor Eduardo Santana. Fiquem à escuta, metam-se já assim nos temas para se prepararem para o 21 e 22 de junho, para as nossas festas dos Santos Populares. Fiquem à escuta. Fui para o baile com a Maria. Ela é bonita, muito jovem e atraente. Ela não gosta, não gosta de andar sozinha. E para bailar gosta de um homem valente. Eu pus-lhe a mão na cintura. Macho latino, eu puxei-a para dançar. Nunca pensei que ela queria. Noite inteira de folia, só para ela apertar. Lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho a idade dela, meu coração vai parar. Um, dois, três. Lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho a idade dela, mulher louca por dançar. Vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho a idade dela, meu coração vai parar. Um, dois, três. Lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho a idade dela, mulher louca por dançar. Um, dois, três. Lá vou eu mais uma vez. Eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho a idade dela, meu coração vai parar. Um, dois, três. Lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho a idade dela, mulher louca por dançar. Eu não tenho a idade dela, mulher louca por dançar. Beija, beija, abre a boca que é

de ti que eu vou atrás. De algodão, eu sei que ela tem uma tatuagem, mas que nunca mostrou a ninguém. Só faz amor com a luz apagada, e ela não quer, não quer que eu veja nada. E eu gostava de saber onde está essa tatu. Será que está na perna? Será que está no pé? E eu gostava de saber onde está essa tatu. Um dia eu descubro, um dia acendo a luz. E eu gostava de saber onde está essa tatu. Será que está na perna? Será que está no pé? E eu gostava de saber onde está essa tatu. Um dia eu descubro, um dia acendo a luz. E eu gostava de saber onde está essa tatu. Será que está na perna? Será que está no pé? E eu gostava de saber onde está essa tatu. Um dia eu descubro, um dia acendo a luz. E eu gostava de saber onde está essa tatu. Será que está na perna? Será que está no pé? E eu gostava de saber onde está essa tatu. Um dia eu descubro, um dia acendo a luz. E eu gostava de saber onde está essa tatu. Será que está na perna? Será que está no pé? E eu gostava de saber onde está essa tatu. Um dia eu descubro. Onde é que estará esta tatu com José Malhoa? E agora vamos continuar, fiquem connosco. Vamos ter aqui em linha o Sr. José, que vai da Torre Eiffel a pé até Fátima. Fiquem connosco, vamos tê-lo já em entrevista em direto. Eles vêm de todo lado, à chuva, ao sol, sem ensaio. Agrupam-se em lugar sagrado, cada 13 de maio. São os fiéis peregrinos unidos na cova da Iria, depondo em paz seus destinos, cantando à Virgem Maria. Olá, muito bom, boa tarde. Bonjour Sylvie, bonjour à tous les nos auditeurs. Et oui, je viens un petit peu prêter ma voix pour une très belle interview. Merci à toi Sylvie, merci d'être de l'autre côté, de nous recevoir effectivement en interview. Avec grand plaisir. Olá, muito bom dia, Sr. José, que talvez esteja do outro lado. Boa tarde, bem. Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde e bem-vindo à nossa rádio. A nossa rádio da Comunidade Portuguesa de Orleans. Então recebemos aqui esta voz que está a fazer uma linda viagem, não é assim? É verdade, comecei dia 17 de maio, saí da Torre Eiffel, vou com direção a Lourdes, a primeira etapa, depois saio de Lourdes com direção a Fátima, e de Fátima, pronto, não é por promessa, mas como arcoense e orgulhoso de ser arcoense, até a Vila d'Arcos de Valdez. Ora, se compreendemos bem, saiu da Torre Eiffel vai a Lourdes, de Lourdes a Fátima e depois a Arcos de Valdez, é isso? Bora, é isso mesmo. Sempre a pé? Sempre a pé. Como sem assistência, sem boleia de ninguém, não aceito boleia de ninguém, todo o caminho, desde o passo da Torre Eiffel até o último passo da Arcos de Valdez será feito a pé. Desde já, força. Parabéns, dá para arrepiar, mas... Quando, por exemplo, foi uma etapa muito dura, foram mais de, talvez, 70 quilómetros por campos, por caminhos difíceis, por caminhos de lama. Cheguei arrebentadinho, com o apoio de muita gente, onde fiquei com os olhos inundados. E José, onde está hoje? Onde é que está? Onde é a etapa de hoje? Hoje estou em São João de La Ruela, se sabe que se é. E gente, eu podia ter ido buscá-lo para passar aqui na rádio, sinceramente. Estamos pertinho. Eu é pena que estou aqui na casa da pessoa, senão ia. Ora, nem mais, nem pensámos. Sabe que esta manhã quando teve o telefone, não pensei nisso, desculpe. Estava no meu trabalho e quando vi o seu número... Sem problema nenhum. Que seria com todo gosto. São João da Arruela, mesmo pertinho, está aqui em Orleans, perto de nós. E então a nossa comunidade, claro que se está a juntar com a mim e à Sílvia aqui do outro lado. Nós somos hoje as animadoras desta tarde e, na verdade... com todo gosto e com muita força que lhe vamos enviar e tenha sempre muita cautela então nesta grande viagem. E podemos então seguir os passos do José por onde? TikTok Rumo a Fátima, está tudo detalhado, detalhe, o máximo de fotos, tem vídeos lindíssimos que eu fiz, principalmente que já ontem com as fotografias por onde passei. E sempre que vou fazendo uma etapa, vai ter sempre fotografias por onde vou passando, das placas, das vilas, o couverde bonito nas vilas, tudo. E também no Facebook de José Maria Canossa também tem muitas fotografias, vai lá, exatamente o público numa rede, o público na outra, porque nem toda a gente está no TikTok, e vai lá por aí fora, e qualquer coisa, vai lá, que a pessoa precisa de mim, é só ligar à rádio, Rádio Alfa, Rádio Valverde, por redes sociais, eu deixo ficar o meu contacto com a pessoa, não há problema. Muito bem. José, qual foi aquela ideia que, de onde surgiu esta ideia de dizer vou a pé a Fátima? Isto, como é que eu vou dizer, é uma história um bocadinho longa, é uma história que vai lá, que vai tocar um bocadinho na ferida, não é? Porque eu não vou fazer isto por vontade própria, nem por egoísmo, não é? Não é nem por ser conhecido tampouco nas redes sociais. Apenas fui, pronto, eu há dois, três anos quase, eu tive um grande acidente de caminhão ali na A10, onde escapei por milagre. No mesmo tempo, pouco tempo antes, tinha perdido um irmão também num suicídio. Vários problemas de saúde. E então eu disse, opa, uma vez que a vida me começa a correr mais ou menos, eu tinha prometido, já tinha prometido isso antes, eu vou por aí abaixo também para sair do ambiente que estava, porque se continuo no ambiente que estava, eu já tinha acabado com a minha vida. Então bem, eu disse, eu vou mesmo para mudar, começar do zero. Houve esta força profunda que veio e é a fé que leva longe, não é assim? Sim, a garra de ontem, a gente viu que vale aquilo que vou, sair de casa com destino traçado e é esse destino. Força. E como eu digo a toda a gente, é sempre para a frente, nada para trás. Claro que não, para trás já houve muitas desgraças, então agora é para a frente, não é assim, José? Para a frente, sempre para a frente. Claro que sim. Com todo gosto, José, com todo gosto, que nós também vamos apoiar do nosso lado a Rádio Arconselho, que é a Rádio da Comunidade Portuguesa cá em Orleans. Também os vai seguir e de certeza que a nossa comunidade vai já ao TikTok e a todas as redes sociais então a encontrar. Diga lá o nome, o nome completo, que é para eles saberem quem é o José. Está tudo detalhadinho, como digo, estejam à vontade, está tudo em meu nome, caso haja uma coisinha qualquer, está tudo em meu nome, tudo. Eu não gosto, pronto, como digo, as pessoas não gostam de falar muito nas redes sociais, porque sabem como é que é. Quando a gente começa a andar por redes sociais, tem muita gente boa, mas também tem muita gente com más intenções. Então, eu como digo às pessoas, vou de tal vila, mas nunca por onde vou, nem nunca onde estou. Claro, imagino sim. O resto está a correr tudo bem. Eu fiquei com os olhos inundados ontem. Há muita gente de bom coração, muita gente. E eu até a data claro, 2, até ao quilómetro que fiz, tive a experiência disso pelo caminho fora. Muita gente boa, muita. Justamente, Sr. José, boa tarde, sou a Sílvia, permito-me uma boa pergunta. Tarde, estou um bocadinho comovida com a sua história e gostava de saber quais são os seus meios justamente a nível de dormir, de comer. Por enquanto, agora tenho encontrado aos pouquinhos, por acaso ontem uma senhora da Arjonville que veio comigo bem bem-me acompanhar ao pai ontem, fiquei com os olhos inundados mesmo, porque... Tive pessoas, eu vinha mesmo estouradinho, arrebentadinho mesmo. E mesmo assim ainda fiz para aí 15 km à frente do carro. Mas eu cheguei à porta do hotel, caí para o lado, já não aguentava mais, pronto, era o limite do limite. Eu fiz, cuidado, não ir aos limites, porque tem que continuar. Mas sim, eu vou continuar e sair agora mesmo. Mas pronto, agora vou tratar dos pezinhos e tudo, mas amanhã já estou pé na estrada outra vez. Porque senão já fico a ferver. Podia ficar aqui o fim de semana que a senhora tem a porta aberta, não tenho problema, mas já tenho aqui o bichinho a roer. A fé faz-nos fazer, por vezes, ultrapassar problemas. Eu vou dizer uma frase grande que muita gente vai entender o sentido. A casa da mãe está lá e nós não podemos mudá-la para cá, mas nós podemos lá ir. Nem mais. Exato. Então eu saio de casa com esse objetivo e vou até lá. Vai que ele disse que eu vou até lá. E com o orgulho de ser um arcoense, eu vou pousar o carrinho que levo na Vila dos Arcos, todo o material está lá, fica para os bombeiros dos Arcos, tudo que levo aqui fica lá. Justamente, quanto tempo mais ou menos você prevê em fazer esta peregrinação? Eu não dou o tempo às pessoas, porque sabe que a estrada por aí fora é uma aventura. Exato. A gente sai de casa que vamos ver às cegas. É, conforme vai encontrando, conforme vai aparecendo, momentos para rir, momentos para chorar, momentos duros, como ontem, não é? Mas normalmente eu tenho previsto sair daqui com esse objetivo de estar no Santuário de Fátima entre o 12 e o 15 de julho. E vou conseguir. Claro que dia sim. Dia mais, dia menos, eu vou conseguir. Claro que sim. E vai conseguir. Nós, do outro lado, como é que o podemos ajudar? Qual seria aquela coisa que dizia assim, olha, na verdade, era bom isto? Fica ao critério da pessoa. Eu não, foi como disse às pessoas, eu não gosto de pedir. Gosto de ajudar, mas não gosto de pedir. Fica ao critério das pessoas. À vontade de cada um. Estão a compreender? Eu não gosto de pedir, porque sabem como é que é. Quando a gente anda por redes sociais, tem muita crítica. Muita crítica. Não, quem critique, faça o igual. José, amanhã de manhã, a partida, a que horas é? A partir de amanhã de manhã, não está destinado a sair amanhã, mas eu vou sair amanhã, vou com direção a Bujanfi. Lá para as 8 horas, 8, 9 horas da manhã, eu saio daqui. Muito bem. Se 23 quilómetros, parece que estou parado. Os quilómetros que eu já fiz, 23 quilómetros, parece que estou parado. Talvez possamos ir dar um abraço ao José? Podem. É só combinar, a gente encontra-se aí numa esquina qualquer, não há problemas. Muito bem. Então, não damos o contacto do José Antena, mas eu tenho o contacto. Podem entrar em contacto comigo e podemos nos dar então um encontro para a partida do José? Pode ser, não há problema nenhum. Está bem. Eu não vou, pronto, só vou detalhar uma coisita. Não vou dar, pronto, o deparo na casa da senhora, porque é normal a intimidade. Claro, da minha lógica. Mas um quilómetro mais à frente daqui, um quilómetro mais atrás daqui, não há problema nenhum. Mas muito bem. Atrás não pode ser, tem que ser sempre para a frente. Claro. Muito exato. Bem. José, tudo bom, muita força, muita garra, muitas boas coisas, sim, bons sim, pezinhos, sim. Uns bons pezinhos. Está tudo. Hoje já fui comprar material, fui à farmácia. A senhora disse-me, mas para que é que você quer tanto rolos? E só ela virei a camisola de gela, já entendi. Justamente, volte-nos a dizer qual é as suas redes sociais para nós podermos seguir. Roma Fátima no TikTok. Exato. José Maria Canossa, com dois S's. Facebook, ou Roma Fátima também tenho o Facebook Roma Fátima, José Maria Canossa, ou Roma Fátima no TikTok. Muito bem. E tem lá tudo, até o momento que estou, está lá tudo. Muito bem. Então, ótimo. Uma boa companhia para esta tarde, é no 96.2 FM, estar-nos a ouvir, e uma boa companhia, quando nos quiser ouvir, é todas as manhãs, a música portuguesa, uma boa companhia, de certeza, também faz parte da sua viagem, e o que eu vi nas suas... Claro, nos seus vídeos, e então desejamos-lhe tudo de bom, e damos-nos encontro um bocado mais tarde, aí para o mês de julho, para saber onde está o José. Não há problemas, a gente detalha tudo, não há problemas a qualquer hora. Muito bem. Então, até abração. Amanhã. Um abraço grande da minha parte. Um forte abraço. Tchau. E até amanhã. Bem. Até amanhã, com prazer. Até amanhã, bora. Então. Tchauzinho. Tchau, amanhã. Muito obrigada, então. Tchau, tchau. E ficamos então com uma música dedicada aqui ao José. Música para dar força e coragem, então, para amanhã continuar. E um bom descanso hoje à noite. Qual seria esta música, Silvia, que deixas aqui dedicada ao José? Assim, nós atualmente estamos a ouvir o beijo da Cláudia Caramelo. E depois, a seguir, vem o Baila Comigo. Ora. Para ele descansar bem. Exato. Obrigada, Silvia. Obrigada ao nosso auditório. Interessante mensagem, então, aqui do nosso amigo que vem, então, da Torre Eiffel até Lourdes. De Lourdes vem a Fátima e de Fátima até os Arcos de Valdevez. Obrigada.

não se fará tarde se vieres comigo. Não se fará tarde se vieres comigo. Levo na algibeira, trailarai, larai, o nosso amor antigo. Levo na algibeira o nosso amor antigo. Ó Clementina, vem à janela. Ó Clementina, vem à janela. Ver os moços novos, ai, ai, ai, que eles vão para a festa. Ver os moços novos, ai, ai, ai, que eles vão para a festa. Que eles vão para a festa, vem de madrugada. Que eles vão para a festa, vem de madrugada. A cantar canções, xalarai, larai, de pernas trocadas. A cantar canções, xalarai, larai, de pernas trocadas. Eu ando de pernas trocadas atrás de ti. Até tia Clementina te fala de mim. Bebo mais um copo e deixo a timidez fugir. É desta que o Santo António se lembra de mim. É dia de festa, cheira ao mês de junho pela rua. Fogareiros acesos em noivas na avenida. Uma cidade inteira grita pela Clementina. Oh Clementina! Oh Clementina! Vem à janela. Ó Clementina, vem à janela. Ver os moços novos, ai, ai, ai, que eles vão para a festa. Ver os moços novos, ai, ai, ai, que eles vão para a festa. Que eles vão para a festa, vem de madrugada. Que eles vão para a festa, vem de madrugada. Estás a perder, fugiste sem olhar para trás, sem tempo nem para terminar de vez. Será que tu não vês? Tão fácil é esquecer, se sou um erro fatal para um amor que não tinha final. Depois do que eu lutei pela história que criamos. Depois do que eu lutei pela história que criamos. Por isso eu sei. Podia seguir, mas não quero ir sem ti. Sempre que tu estás, sinto-me capaz. O medo já não está em mim. Hoje sou capaz, podia seguir, mas não quero ir sem ti. Por isso eu sei. Já não há regras, só verdade. est fier que tout le monde dise et qu'on fasse venir un fan que esta frase é o meu jamego e ouvi-la nunca se canse e toda a gente agora diz e qu'on fasse venir un fan que deixa as vizinhas em brasa, rebelde galã. E chega e vem, de sorriso malandro com raça. Doce verão com fumaça, não é de ninguém. Ai, Agostinho, na beleza tem maldição. Agostinho faz bem aos olhos, mas faz mal ao coração. Não tem cabelo, mas gosta do seu bigode. Usa pente no bolso do peito. A camisa tem quase o decote. Anda sozinho para ir, a fingir que não sabe que quase morri. Puxou o tapete debaixo dos pés. É o rei das matinés. Misterioso, é charmoso e vaidoso. Ponto fraco de qualquer mulher. Ninguém sabe, na verdade, foi a sua identidade. Agostinho faz o que quer. É famoso, misterioso, é charmoso e vaidoso. Ponto fraco de qualquer mulher. Ninguém sabe, na verdade, foi a sua identidade. Agostinho sabe o que quer. Agostinho, Agostinho, e vamos continuar. Olha, vamos ouvir o Mimicato com o tema Agostinho, não é? E agora vamos continuar com outro, é um carro pequeno com o Narciso Fernandes. Esperem aí que ele já vem aí, ele está a descer as escadinhas, vai chegar ao teu carro e depois vamos ter a música. Vem já, já a correr. Querida namorada, convidou-a para sair, levou-a para um lugar ideal para namorar, sediosos de amor. Começou a marmelada, mas não deu para mais nada, não tinham como se pôr. Não queriam desistir. Nódoas negras, hematomas, entorces e despeitéis. Foi no que deu insistir. E lá se foi a vontade, e também já era tarde. Leva a merda aqui para fora, disse ela arreliada. É pequeno, camarada, quero, mas é ir embora. Escorregadio. Ela disse: oh, Arthur, para, ainda posso constipar. Nessa noite estava frio. Entraram e arrancaram, mas a 2 metros pararam e ela ficou em choque. Tinham ficado atolados e para mal dos seus pecados teve que vir o reboque. É pequeno, disse ela, é pequeno, é pequeno, tinhas que ter o maior. Tudo vai lá, leva tudo que eu te dei. cabeça até ao pé. Sempre fui muito peludo. Procurei uma esteticista para depilar e rapar tudo. Fui ao salão de beleza e falei com a recepcionista. Mandou chamar a que vinha, que a depilar é grande artista. Deitou-me numa maca, tirei a roupa devagar. A próxima música vai para uma senhora que está sempre à escuta da Rádio Arconciel. Um grande beijinho para você. E não se esqueça, damos encontro nas festas dos Santos Populares. Espero por si para conhecer pessoalmente. E esta música é para si. É o Tony Carreira com Peregrinos de Fátima. Da minha sentida. céu tudo que me tem dado. Eu também lá quero ir, pedir com amor profundo pelas crianças e velhinhos e milhões de peregrinos que vão ao outro lado do mundo. Internet. Ai, ai. aguenta nem um bocado. Ai, ai, que saco grosso, só mesmo um velho que tem conta do recado. Ai, ai, Maria Benta, ninguém lhe aguenta nem um bocado. Ai, ai, que saco grosso, só mesmo um velho que tem conta do recado. Que tenha muita saúde. Ainda rija a faladeira e atenta. Já converte tudo o venta, mas põe o nariz em tudo. Durante o dia almoço sempre dentro e fora. Também passeia no antigo Chevrolet. Abre a janela, dá uma casa a qualquer hora. E à noite também namora, até claro na internet. Abre a janela, dá uma casa a qualquer hora. E à noite também namora, até claro na internet. Ai, ai, Maria Benta, ninguém lhe aguenta nem um bocado. Ai, ai, que saco roto, só mesmo o velho que tem conta do recado. Ai, ai, Maria Benta, ninguém lhe aguenta nem um bocado. Ai, ai, que saco roto, só mesmo o velho que tem conta do recado. Voilà, je suis arrivé. Je suis un petit peu en retard. Alors, il est un petit peu en retard, mais on lui pardonne parce que voilà, nous savons qu'en ce moment, nous faisons des grands préparatifs pour la Saint-Jean. Tout à fait. Du coup, mais bon, Sylvia était là, elle était à l'heure. Elle m'a remplacé, elle a commencé l'émission. Et donc, d'ailleurs, je la remercie. Et aujourd'hui, donc déjà, c'est une émission un peu spéciale parce que voilà, donc on a une invitée. C'est une dame qui veut faire de la radio. Mais je pense que c'est pas qu'elle veut faire de la radio, c'est qu'elle faisait déjà de la radio, mais elle veut intégrer Radio Arc-en-Ciel. Et donc, on l'a reçue aujourd'hui dans nos studios. Elle va se présenter et puis elle va nous parler un petit peu de son projet, de son programme. Et puis voilà, et puis je pense qu'après, on donnera les horaires du créneau, le jour qu'elle va faire. Oui. Et tout à puis fait. Voilà, donc elle puis va on se va présenter. Lui souhaiter la bienvenue et puis voilà quoi. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Refilwe, je viens d'Afrique du Sud, Johannesburg, et je suis ici pour faire émission à lundi 14h au 16h. 14h à 18h, c'est 18 ça 16h. Ah, 16h, 16h, 2h, de 14 à 16. Ouais. D'accord, ok. Et donc, le titre de l'émission, c'était quoi déjà? Vous l'avez dit en anglais, je crois, non? J'ai pas... Ouais, c'est Pop, Posh Pop, Music and Lifestyle. C'est quoi comme genre de musique, ça? Là, tu as perdu Manu, là. Oui, là, j'ai un petit peu perdu, mais je pense que ça va avoir des fans là-dessus. Oh, oui. Parce que, voilà, ici, Radio Arc-en-Ciel, c'est... Il y en a pour tous les goûts, comme on dit. Donc, mais d'après ce que j'ai compris, vous faisiez déjà de la radio et même du journalisme. Oui, j'ai travaillé déjà comme journaliste et productrice à la télévision en Afrique du Sud. Donc là, vous êtes dans votre élément, quoi. C'est pas nouveau pour vous. Non, pas du tout, mais la techno, c'est nouveau. Non, il y a un petit peu trop de boutons, je non, crois. Non, au contraire. Non, je lui ai montré l'ancienne console. Là, il y avait beaucoup de boutons. Là, je veux dire, tout est déjà réglé. Oui, c'est compact. Voilà, ça va le faire. Ça, c'est pas le problème. Et ce qui est intéressant, c'est que la dame parle anglais. Et donc, comme j'ai dit, il faudra parler en français. Même si vous pensez que vous ne savez pas parler le français, parlez, vous avez un petit accent, c'est ça qui va faire le charme. Mais tout à l'heure, je lui disais, tu verras quand tu vas être toute seule, la console, tu vas lui faire des grands sourires après. Non, et puis bon, elle aura toujours, alors je pense que c'est le lundi après-midi, normalement il y a quelqu'un qui est là au début. Mais je vous dis, au bout de 3-4 émissions, ça va rentrer tout seul. Mmh. Ça rentre. Et puis bon, il y aura toujours un numéro de téléphone, vous avez un problème, vous appelez. On arrive à vous dépanner à distance, des fois. C'est ça. Donc, avec les nouvelles techniques, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Et puis bon, comme on peut pas transporter Manu jusqu'ici, je peux pas tout faire, mais je peux faire beaucoup de choses, oui, à distance. Voilà. Je peux monter un bouton à la place, mettre voilà. Même quand il est au Portugal, il nous dépanne, le gars. Même a dit. Ouais, c'est ça la technologie. C'est ça qui est bien, c'est que aujourd'hui, c'est pas que dans les radios, hein. C'est avec beaucoup de choses, hein, on peut travailler à distance. Donc il ne faut pas qu'elle s'inquiète pour ça. Et puis, comme je disais, elle est du métier, elle est dedans, quoi. Donc, ça va aller assez vite. Donc, on disait que c'est une émission qui va être tous les lundis de 14h à 16h. Ouais, mm-hmm. C'est ça. Donc, ça va être surtout en anglais, donc musique anglaise, je veux dire. Musique anglaise et musique française, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de musique en français, mais ils n'ont pas l'anglais. Et aussi, il y a les gens qui font musique en anglais, mais ils ont connu beaucoup pour le français. D'accord. Ouais. Vous voyez, vous parlez bien le français, c'est comme ça, il faudra, voilà. Non, mais c'est, parce qu'au début, elle disait elle avait peur de dire, il faut parler en anglais. Bah, si elle parle que de l'anglais, à part ceux qui comprennent l'anglais, ils vont l'écouter, mais oui, les autres, ils vont décrocher. Mais en parlant français, même si vous avez un accent, faut pas hésiter. De toute façon. Mais je pense que les gens, ils vont l'écouter rien que pour entendre l'accent. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Hein. Vous allez voir, vous avez un téléphone, vous n'allez pas. Après, peut-être, il vous fera mettre quelqu'un pour vous prendre les appels. C'est vrai. Donc, votre nom, je sais qu'il est un peu difficile à dire, votre prénom. Refilwe. Refilwe. Oui, c'est ça. Refilwe. J'allais dire autre chose, mais pas encore. Je donne les surnoms, mais pas encore. Je ne le dirai pas à l'antenne. Mais c'est un joli surnom. Bon, voilà, donc à partir, alors je sais pas si ce sera peut-être pas lundi encore, parce que il va falloir quand même que vous faisiez on appelle ça une émission blanc, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que vous faites une émission avec quelqu'un à côté de vous. Oui, c'est ça. En fait, il va commencer, tu aurais fait une première émission où toi, effectivement, tu serais devant le micro, mais c'est quelqu'un qui fera le technique à ta place. On est d'accord, Manu? En fin de compte, c'est ça, ouais. Elle sera entourée de quelqu'un qui soit pour la corriger ou pas la corriger sur tous les dés. Je l'ai laissé déjà un tout petit peu tout à l'heure avant les mais commandes. Elle va venir là, un petit peu là, et puis tu vas passer des musiques, bon, peut-être dans notre style à nous là, mais ça sera un petit peu de musique pour qu'elle se familiarise un peu avec les boutons, quoi. Bon, on va le faire tout de suite parce qu'après, il y a notre ami Albino qui va nous attendre. Oui, on a 25 minutes donc. Allez, hop. Allez, on repasse à la musique. É festa. É festa. Estourarão foguetes no ar. É festa. Os minhotos

cantar dá-me alegria. Foi para isto que eu nasci. Faço dançar toda a gente, com os mais velhos aprendi. A festa está animada, toda a gente canta e dança. Vem te divertir comigo, que esta noite é uma criança. Sorrisos no rosto, haja alegria. E é dia de festa e de lua-maria. Preciso no ar, no foguete voar. Vem daí comigo, vamos lá dançar. Sorrisos no rosto, haja alegria. E é dia de festa e de lua-maria. Preciso no ar, no foguete voar. Vem daí comigo, vamos lá dançar. Se tivesse que pagar, eu lhe devia 1 milhão. vida. Eu gosto tanto dela que sou o amor da minha vida. Sogra, o meu coração, se tivesse que pagar, eu lhe devia 1 milhão. Sogra, querida, eu gosto tanto dela que sou o amor da minha vida. Sogra, o meu coração, se tivesse que pagar, eu lhe devia 1 milhão. My name is Rifilwe, your new animator on Mondays from 2 p.m. until 4 p.m. I'm introducing myself with a hit from Celine Dion, I'm Alive. Do enjoy. When you look at me, I can touch the sky. Eu acho que vocês já se deram conta que nestes minutos atrás vocês tiveram uma pessoa que estava a falar em inglês. É a nossa nova animadora que vai começar, talvez segunda, e não temos bem a certeza, mas talvez segunda ela comece a fazer um programa que vai ser das segundas-feiras, das 14 até às 16 horas. Vocês vão ter o prazer de ouvir e, claro, vai ser um bocadinho em francês e um bocadinho em inglês. Mas pronto, tente escutá-la e vocês vão ver que vocês vão certamente escutar e ouvir e vão gostar do programa dela. Ela chama-se Refilouel e vai ser normalmente a partir de segunda-feira. Eu, por enquanto, vou deixá-los na companhia do Albin com a emissão Mabrica. Para mim, hoje já chega. O Manu não se vai poder despedir de vocês, porque ele infelizmente teve um encontro marcado com uma pessoa que vem para a nossa grande festa dos Santos Populares, no 21 e 22 de junho. Mas ele transmitiu uma mensagem para lhe dar um grande abraço a vocês todos. Ele para sexta-feira cá estará para fazer a emissão. Cá estaremos os dois, aliás. Eu embrulho-lhes um grande abraço e uma grande beijoca para vocês todos. Um bom fim de semana. Aproveitem bem e até para a semana. E eu ainda cá estou outra vez, ainda não fui embora, porque é assim, eu tenho um senhor que veio me pedir uma música e é claro, eu não posso ir embora sem enviar esta música. Sexta-feira à noite, Luís Manuel, e esta música é para o senhor Bernardino, que está à nossa escuta. Esta música vai para si, um bom fim de semana. 5 dias a trabalhar, mas eu hoje vou parar. Sexta-feira já chegou. É tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São 3 dias de prazer que eu vou ter. Sexta-feira à noite, lá vou eu. Yeah.